batente da cancela, pôs um tico tico e eu por ela fico à espera. Ela traz a flor da mocidade dentro dela, feito tico tico traz no bico a primavera. Oh, oh passarinho. Atrás da tranca da janela e quem me dera. Salve o sanhaço, puleirinho.